lado. É um conduto e fada, chego sender. Já para rap, você é atitude. Aí não se ilude, pois aqui era de Deus. O estilo é esse mesmo, se liga, meu irmão. Falo inconsciente em Cristo. É só acreditar e chegar no refrão. Vem comigo, vem pra cima. Vem bandido, sem a rima. Vem que nada vai nos parar. Eu tô disposto, eu tô de boa, raio, tô em cima. Calibre 23, Romeu, pode acreditar. Pode botar fé que nada vai me parar. Minhas ideias como bomba, se pá a casa tomba. Quero ver, segura essa, ha, segura a onda. Tô com pico, tô de boa, dele eu vou que vou. Rap gosto, contagia, então demorou. Vem viagem nessa ideia, gosto, é um som. Se tenta malandragem, só sangue bom. Mensageiro de Cristo leva a palavra de Deus. Rua dentro de elas, muito louco vou eu. Os malucos da quebrada, que não liga pra nada. Boa, rap, carro de quebrada em quebrada. Só ideia de cristão, nego, pira. Chega na rima, batido, arriba. Estou e pegou listo, pronto para essa guerra. Vira com você e pega, pega e não despega. Escondido nas veredas, patina ao biligual. Virada de mesa, vou com meu Deus. Ágil e calmo, vou vestir assim. Cânticos e salmos, tipo Josué. Lá em Jericó, vou fazer um estrago. Mais louco e maior, mira com você. Tô rápido e calmo, mira com você. Não preciso do meu calo. Calibre com Cristo, arriba! Vem comigo, vem pra cima. Vem bandido, segue a rima. Nada vai nos parar. Calibre 23, arriba! Vem bandido, segue a rima. Vem bandido, vem pra cima. Vem que nada vai nos parar. Calibre 23, arriba! Calibre 23, isso é na tripa. Sou no ar, sou pros loucos. Ver aqui, rima, proceder pra você ouvir. É só louco na levada, vai na batida. Tipo, você vem, vem, tô cantando a vida, o improviso, o rap que fiz, fiz, fiz. Ah, só do bem eu vou até o fim. Ei, você louco, vem comigo ouvir. Ah, a rima dos loucos, dos pretos, riba, riba. Sente o som, sente o som. Ah, não se esquiva da rima, venha preto. Ah, é os loucos lá do quê? Porque é louco, porque é louco, porque somos doidos mesmo. Ah, arriba, vem comigo, segue a rima. Vem comigo, eu vou passar por cima. É os pretos que tá no ar. Calibre 23, o som na hora. Mira, calibre 23, dentro do clã. São as buenas mentes, escutando, falando, acendo diferentes. Sim, tornando nuestro sueño realidade. Isso é verdade, isso suena bem. Nosotros não somos reféns. Na próxima parada, dá-lhe uma mirada, capica. Me gusta de las calles, la igreja está do outro lado de la calle. Graças a Deus, não sou escandaloso. Sou um cristiano fervoroso. Conheceré o país, pero me sinto feliz. Mira, um negro como eu está fazendo oração. Meu irmão, cambiaste de opinião. Estou de acordo com tu ponto de vista. Negro clã, hasta la vista.